Tem gente que não gosta do que eu falo, parece que eu pareço incomodar. Parece que o que eu falo faz um calo na tua consciência. Parece que eu pareço incomodar. Tem gente que continua dormindo, tem gente que não quer acordar. Parece fingir que não está me ouvindo, parece que eu pareço incomodar. Tem gente que não tá afim de mudança, tá afim de conversa e blá blá blá. Parece tá dançando outra dança, parece que eu pareço incomodar. Será que estão ouvindo meu sussurro? Será que eu preciso gritar? Pra ninguém ficar em cima do muro, parece que eu pareço incomodar. Parece que alguém se mexeu, sinal que eu não preciso mais falar. Virou pro lado e dormiu de novo, parece que eu pareço incomodar. Isso é sinal que eu ainda estou vivo, Espírito Santo falando dentro de você. Parece que eu pareço incomodar, e aí vai fazer o quê? Isso é sinal que eu ainda estou vivo, Espírito Santo falando dentro de você. Parece que eu pareço incomodar, e aí vai fazer o quê? Se é sinal que eu ainda estou vivo, Espírito Santo falando dentro de você. Parece que eu pareço incomodar, e aí vai fazer o quê? Se é sinal que eu ainda estou vivo, Espírito Santo falando dentro de você. Parece que eu pareço incomodar, e aí vai fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê?